Cantem comigo, canta. Eu ando com meu Deus na rua. Quero te ouvir. E mesmo atarefado sempre estou. Diga, eu não abro mão da presença. Eu não abro mão da presença. No partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo. Sou de Jesus. Levante tuas mãos e cante. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem. A tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem. A tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém. Perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha nas teu santo reino e me ensina a amar, amar. Atarefado, sempre estou ligado. Diga. No partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo. Sou de Diga pra ele, eu não posso te deixar. Eu não posso. Eu não posso te deixar, Senhor. Hoje uma coisa eu sei muito bem. Tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem. A tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém.